This is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 7 de junho de 2011. Nandão, boa noite, tudo certo? Yeah, baby. Por onde a nossa audiência já participa do Ronca Ronca? Estamos ao vivo até meia-noite. Mande seu e-mail carinhoso para roncaronca@oifm.com.br. Nandão, você que é um dos maiores conhecedores de som de bateria no hemisfério sul, vamos dizer. Vem mais só um pouquinho, vem só mais um pouquinho, Nandão, por favor. Você está identificando essa bateria aqui ao fundo? Aí eu emendo outra perguntinha. Além da bateria, você está identificando a voz da criança? Identificou? Eu prefiro que você fale. A bateria é de Charlie Watts, dos Rolling Stone, e a voz é do seu amigo, um homem de comunicação, Jules Holland, ex-Squeeze, tecladista espetacular e apresentador de um dos principais programas que nós temos no planetinha. Na HBO, né? É HBO? Eu acho, não sei, é, eu nunca vejo. Ah, ótimo. Quando passava na NET, ótimo, eu tinha acesso, mas como eu tenho o plano NET Osso, manja. Ai, ai, ai. Esse é o disco que a gente vem mostrando aqui no Ronca Ronca, o tributo ao Ian Stewart, o caboclinho que lá no início dos anos 60 juntou Mick, Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Brian Jones. Falou, pô, vamos fazer uma banda aí, cara, a gente toca os clássicos do blues. Ah, não, pô, esse negócio de banda é chatão pra caramba e não vai a lugar nenhum, vamos ficar uma semana aqui tocando no pub e vai morrer a parada. Não, vamos nessa. O Ian Stewart foi que juntou a macacada como pianista, road manager, empresário dos Stones no início, e sempre ficou por ali. Subiu em 85 e agora sai esse tributo, realizado pelo Ben Waters, um pianista que só toca piano por causa do Ian Stewart. Nós já mostramos o Keith Richards, mostramos PJ Harvey, e a gente vai mostrando durante as próximas semanas essas 11 faixas do Ben Waters Boogie Force 2. Falei que é o ronquinha da semana? Não. É o ronquinha da semana que vem. A partir de segunda-feira, todos os dias, em horários variados, nós vamos mostrar mais faixas de Boogie Force 2. Espetáculo, hein? Nandão, vamos a mais uma homenagem ao aniversariante de hoje. Tem cinto de segurança aí na sua cadeirinha? Segura, hein? The organ grinder, and I grind all the live long day. I live for the organ that I am grinding. I'll die, but I won't go. Organ grinder, and I grind all the day long. stockings, I keep them in a drawer next to your brassiere. Come hither, my sweet, lend me your attention. Come hither, lend me your ear. I do believe my piano was stolen. I do believe that you want me near. Well, I can deal with a sucker if he's in your mouth, but I can't deal with insincere. I'm the one that lives in your heart. You love me, no matter what you say. Swear you don't miss the organ grinder, grinding on you every day. You gave me, and I placed them right under my bed, and I pumped, till the gas amount just jumped, from my feet to the top of my head. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Nandão, por favor, vem de novo com o Bezerrão, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, ai. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Recentemente, nós recebemos por dentro da lata, Nandão, a indagação se essa vinheta foi feita com ele ainda em terra. Tá lembrado, não? Lembro. Lembra, né? Lembro. Que a pessoa, se a gente começa a desenvolver essa tecnologia de fazer vinhetas com a turma que já passou pro outro andar, hein? Hendrix, Cartolinha. Não vai demorar muito. Nosso ouvinte de toda terça-feira, Jefferson, já envia um pombo. Fala, Malval. Fala, Nandão, boa noite. Rapaz, ventando loucamente aqui em Campo Grande. Bateu medo ainda há pouco. Bem, não é sobre isso que eu vim falar. Aliás, há muito tempo que eu não escrevo uma linha sequer para vocês. Enfim, tô com Ronca Ronca no máximo. E com a TV ligada, assistindo a despedida do Fofômero. Ronaldo é um fofo, né? É hoje? É, hoje. Super terça. Jefferson, uma lenda, né, cara? Xigrilo. Por onde a nossa audiência participa, Nandão? roncaronca@uefm.com.br. Mas é hoje a despedida dele? É. Contra quem? É o quê? Contra onde o time da Crena, esposa do meu querido amigo Marcelo Caipirinha. É mesmo, cara. Onde é o jogo? Romênia. O jogo é em Morumbi, São Paulo. Por falar em São Paulo, terça-feira passada, nós lá estávamos e realizamos uma mais uma sessão inesquecível do Ronca Ronca ao vivo, na terra de Calmão. Cara, faz tanto tempo. É verdade, né? E foi só semana passada. Loucura. Loucura total. E nós recebemos Marcelo Camelo e parte do Hurt Mode. Então vamos matar a saudade dessa terça-feira passada e informar a nossa audiência que esse áudio está disponível em oifm.com.br. A sessão completa, o Camelo e o Hurt Mode, parte do Hurt Mode, eles tocaram umas 13 músicas. É, um número bem além, né? É, da média, da que média. Mais ou menos é 8. Então a coisa fluiu de uma forma muito linda. É, foi muito bom. Vamos, a primeira música que eles impetreparam. É isso aí. Procede? FM. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos! Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Aí ao fundo, o Burro Morto, a rapaziada cascudíssima de João Pessoa, que estará esse fim de semana na cidade de São Sebastião, mais conhecida como Rio de Janeiro. Onde exatamente, Nandão? É, meu amigo, segunda mostra instrumental contemporânea lá no Teatro Nelson Rodrigues ali, na Caixa Cultural no Centro, moleza de chegar, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, dia 10, show com aeromoças e tenistas russas. Bom nome, né? Pra banda. Espetáculo. E também essa banda de São Paulo e a banda Eu Serei a Hiena, ótimo nome também. Também, é. De São Paulo. Sábado, dia 11, é a vez do Monstro, do Chile. E Pio Lobato e Mestre Vieira. Pio Lobato, uma lenda, já passou várias vezes pelo Ronca Ronca. Lá do Pará. No domingo, fechando o festival, Fantasmagória aqui do Rio de Janeiro e o Burro Morto, os paraibanos do Burro Morto, que você ouve ao fundo. Então, mais uma vez, onde vai acontecer essa mostra? No Teatro Nelson Rodrigues, na Caixa Cultural, ali no centro, pertinho da Avenida Chile. Mole de chegar, lugar bom para ir show, ingresso baratinho e a gente ingresso vai... Ingresso baratinho quanto? 4 pila a meia entrada e 8 pila inteira, positivo? Exatamente. E a gente vai... Colocar dois pares de dois ingressos por dia. Uou! A partir de agora... Para a nossa audiência. Porra, beijo do gol. Então, você participe pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo se quer para sexta, para sábado ou para domingo. E assim que bater a dupla de dois, dois pares para sexta, dois para sábado, dois para domingo, a gente encerra a promoção. Beleza? Não importa se é daqui a 5 minutos. É, exatamente. São os dois primeiros, para sexta, para sábado ou para domingo, a gente coloca a tampa. Por favor, Nandão, mais uma vez a escalação da rapaziada. Festival, segunda mostra instrumental contemporânea, sexta-feira, dia 10, show com aeromoças e tenistas russos de São Paulo e também com a banda Eu Serei a Hiena, também de São Paulo. Sábado, dia 11, Monstro do Chile e Pio Lobato e Mestre Vieira do Pará. E no domingo, encerrando a banda Fantasmagória do Rio de Janeiro e Burro Morto da Paraíba. Então basta dizer, eu quero sexta, sábado ou domingo. Bateu dois, micou. roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Lembrando que ainda no programa de hoje nós vamos receber uma lenda mesmo, cidadão cubano que entrevistou, fez o livro, a biografia do Fela Kuti, mora há 10 anos em Salvador, terra da Vanessa Lee, que ainda não apareceu aqui pelo roncaronca@oifm.com.br. Ele vai falar do livro, vai contar a história de como é que foi essa conexão afro do Carlos Moore. Nandão, tem para criar um clima o filho do homem? Manja? Filho do homem, né? Pois é, isso que... dois filhos, né? Foram 28 esposas, né, meu irmão? Exatamente. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa! Depois do Filho do Homem e com o Burro Morto ao fundo, vamos informar que nós estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Não tem aquela outra vinheta espetacular? Tá funcionando? Tá tudo funcionando, né? Rapaz... Mas é sempre bom perguntar, né, cara? Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Psychedelic invocations, a matter hurry at the station, I give to you a Java princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, I give to you. Well, the handguns of Babylon, Miles Davis, the black unicorn, I give to you. The palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you. The spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ, I give to you. A custard-colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen, I give to you. Come on, baby, let's get out of the cool. Give me, your precious love for me to hold. The epic of Gilgamesh, a pretty little black A-line dress, I give to you. The spinal cord of JFK, I give it to you. The Gorgon's mask, the wings of wax, Icarus falling through the cracks, I give to you. The blood girl and her deity, everything that I believe, I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word I ask of you. A word contained in a grain of sand that can barely walk, can't even stand, I ask for you. Come on, baby, let's get out of the cold. Give me your precious love for me to hold. Come on, baby, come out of the cold. Oh, yeah. And give me your precious love for me to hold. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. FM. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real Want You Can, Eminem, Singing on For The Moments. Não vai de novo, não, pelo amor de Deus, cara, vem mais um pouquinho só, não dá um, por favor? Só mais um pouquinho, só um tiquinho, só um tiquinho, beleza, obrigado. Vem, vem com essa criança aí, cara. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real Want You Can, Eminem, Singing on For The Moments. Qual é essa música do... É um hit, é, né? É uma hit. Música para Sebastian Bach, é, do... Do... Petáculo. Wagner, alguma coisa assim. Homes on the Moment. Wagner Love? Rapaz, olha que espetáculo aqui ao fundo, hein? Nós já mostramos essa música assim que o disco do Grinder Man foi lançado. São os Palácios de Montezuma, Nick Cave, ao fundo, lógico. Só que essa é uma remixagem muito sutil feita pelo Barry Adamson, ex-baixista do Bad Seeds. Olha que responsa. Imagina um cara chegando num hotel. Seu nome, Barry Adamson. O que, que você faz? Eu não sei o que, que eu faço, mas eu já fui baixista do Bad Seeds. Cara, ele, vai, pra, ele vai pra suíte do Imperador. Entendi. já fui baixista do Bad Seeds, cara. Agora, amanhã no site do Ronca Ronca, lá estará a imagem desse disco. Esse é um vinil, 12 polegadas. Muito louco. Quais são as cores que estão aí, Nandão? Mesmo... Psicodelia, né? Promoção no ar, hein? Yeah. E, aliás, eu tenho que dar uma checada, né, Nandão, na promoção, porque meteram dois pra cada dia, a gente acaba. Sim, jogo rápido. Do que chegarem dois sortudinhos, os dois primeiros, acaba pra sexta, pra sábado e pra domingo. Dois ingressos duplos para a mostra de música instrumental. Onde? Lá no Teatro Nelson Rodrigues, na Caixa Cultural, ali no centro do Rio de Janeiro. A segunda mostra instrumental contemporânea. Dá pra repetir o cardápio? Porque vai ser a última chamada também. Vamos ligar pro Bibi antes, que eu tô com fome. Ah, não, desculpe, não dá um pano. Morrendo de fome. Bom, o cardápio é o seguinte, essa segunda mostra instrumental acontece de sexta a domingo. Na sexta-feira teremos shows com aeromoças e tenistas russas. E Eu Serei a Hiena, duas bandas de São Paulo. No sábado é a vez do Mostro, do Chile, e Pio Lobato e Mestre Vieira, do Pará. E no domingo, encerrando essa mostra, o Fantasmagore, do Rio de Janeiro, junto com o Burro Morto, da Paraíba, malandragem. Falamos que ainda no programa de hoje teremos a presença de Carlos Moura, o biógrafo oficial do Felacut, cidadão que hoje mora em Salvador, terra de Vanessa Lee. E quem que aparece? Opa! Olha eu aqui, Vanessa Lee. Chegar ao som de Camelinho me amorteceu as ideias e acabei nem dando oi. Oi, lindões. Nada de notícia de Strokes e outras freguesias além de São Paulo, né? 200 mil reais o ingresso disputado com pessoas que talvez nem queiram ver os Strokes. Ó céus, não é possível que não role Rio. Cadê, não sei o quê, a base informante da boa notícia? Eu quero ir a um show dos Strokes. Noite fria, pronta a chover a qualquer momento em Salvador. Olha só, crazy, você que estava pensando partir amanhã para Salvador. Crazy, man. Separa aquela galochinha. Eu posso ligar aqui pro Bibi? Liga, por favor. Caraca, aliás, você de... Com Nick Cave, o fundo. Vai ficar bom, muita, né? Emoção. Esse é disco de salada. É o Imperador? Que vai... Não sei quem tá lá, se é o... Tem o José, tem o Erenildo, tem uma galera. Pois bem, você que está no Rio de Janeiro, nos bairros atendidos pelo Bibi Sucos, pode entrar no site bibisucos.com.br, veja a loja próxima da sua casa e faça o seu pedido, meu camarada. Lanche mais rápido. Que isso, cara? Crazy, mano. Caiu alguma coisa aqui. Vamos ligar aqui. Terremoto na UFM. Que situação, hein, cara? Estamos ao vivo até meia-noite, hein? Sim. Copacabana, boa noite. Gravar essa música. Alô, quem tá falando, hein? Aqui é José. Fala, Zezinho, Nandão, como é que tá, meu pai? E aí, seu Nandão, tranquilo? Beleza, manda um negócio aí pra gente dar uma enganada aqui. Aliás, uma enganada com categoria, afinal estamos falando do Bibi Sucos, eleito por vários e vários anos como a melhor suqueria, sanduicheria, etc e tal, da cidade do Rio de Janeiro. É ou não é, Zezinho? É isso aí, seu Nandão. Vai pedir troco? Não. Quem tá pagando é o Serjão, o grande tricolor. Serjão, faz o seguinte, jovem. Vê dois cheeseburger com mussarela de búfalo e hambúrguer de frango. Sim. E dois sucos de... Sabe qual eu quero? O quê? Eu quero o Silvestre, que vem aquela mistura esperta de fruta vermelha. Você vai chegando daqui a pouco, seu Nandão. Beleza, mais uns 10 minutos eu tô no aguardo. Zezinho, brigadaço, ótima noite aí, bom trabalho. De nada, a gente que agradece. Valeu, moleque. A word contained in a grain of sand that can barely walk, can't even stand. I ask for you. Nandão, vamos informar que a promoção com dois ingressos duplos para sexta, sábado e domingo, dois para sexta, dois para sábado, dois para domingo, a promoção já desceu pelo ralo. Já imaginava. Então a gente se encontra lá, nessa mostra de música instrumental espetacular. Combinado? E atividade para a rapaziada que participou da promoção, que amanhã a gente entra em contato. Anda solta, destemperada. São palavras novas que fogem.

just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life, and the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Oi, FM. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Of a god or the stench of a demon in the air. She wondered as she wipes away the smell from her ear. She felt scared, her eyes fixed upon the door. She never felt that she could be the woman she now saw. She needed someone to trust. A life in suspense, that accidents can happen in the throes of anal passion, like contraption. Move patterns, not the darkest fears. It's only fear that supersedes the tears that no one gives. So did she move across the line or just a game she played? Carried on, but now she has to pay, or can she see herself? She prayed to Jah Almighty, only the cracks between her fingers or in body move slightly wrong or rightly. Together, frightened fugitives of pleasure. The sweat is on her legs, a test of when they try to sever. Where but never is enough. She knew the promises they made. She knew the promises they made. Countless the promises they made. The countless the promises they made. From Será um dia em que alguém vai parar com esse negócio de... Quem é que não tem caixa 2? Vamos ser sinceros aqui. Me conte alguém que não tem caixa 2. Não, me conte um, vamos ser sinceros. Olhar colírico. Vírus plásticos do campo e do contracampo. Telástico cinemascope. Teu sorriso. Tudo isso. Tudo ido e lido e lindo e vindo do vivido na minha adolescidade. Idade de pedra e paz. Teu sorriso quieto no meu canto. Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido. Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido, consumado, ato do amor morto, motor da saudade. Cidade, idade de pedra, ainda canto quieto o que conheço. Quero que não mereço o começo. Quero o canto de vinda. Divindade do duro totem futuro total, tal qual quero canto. Por enquanto apenas mino o campo verde, acre e lírico sorvete, acrílico santo amargo da purificação. Ronca. Nandão, com Tony Allen e Ginger Baker ao fundo, olha que mensagem espetacular que acaba de chegar de Montemor, em São Paulo. Conhece Montemor? Oh, yeah. Olá, queria falar que o programa hoje está demais, dando uma esquentada nesse frio no interior de São Paulo. Aliás, rever Marcelo Camelo deu algo mais a essa terça. O programa de terça passada com Camelo foi desorientador, muito bom. Jefferson, Guerra, de Montemor, em São Paulo. Tá bom, não? Falamos de São Paulo, né? Sim. Agora a gente vai andar bastante. Uhum. Estou em Recife e só ouço a UFM. Esse programa é o melhor. Sentado numa praça no centro, nesse momento esperando um rock do bom. São João está chegando. Espero que o Arraiá Tomazina, que na terra que terá cobertura da UFM, surpreenda nós recifenses que esperamos um som bom nesse polo alternativo onde tocam forró em todos os polos, exceto nesse local. toca forró em todos, menos nesse um que ele tá conectado, manja. De São Paulo, a gente foi a Recife em 10 segundos. Em um clique. Muita tecnologia, né, cara? Nandão, como só nós dois sabemos do momento importante que é o programa de hoje... Muito, se muito tivesse, importante. Se tivesse, muito eu vou dar a você a primazia de apresentar essa lenda que nós temos a partir de agora no Ronca Ronca, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. Nós estamos ao vivo até meia-noite, por favor. Bom, a gente falou de Monte Mor, né? Ouviu Fela Kuti, estamos aqui no estúdio com uma lenda cubana, cientista político, jornalista e nada mais, nada menos do que o autor da biografia Essa Vida Filha da Puta. Que isso, cara? De Fela Kuti. Senhoras e senhores, Carlos Moa. Boa noite, Carlos. Prazer. Master. Não, você é mais, porque você está aqui exatamente fazendo essa conexão. Então, a sua resposta é muito grande, meu amigo. Um prazer, a UFM, receber muito obrigado. Você. Muito obrigado a vocês por esse convite. Agradeço muito a todos os ouvintes. E para mim é uma honra estar nesse programa. Então, nós temos mais de uma hora para aproveitar ao máximo a presença do Carlos aqui com a gente. Então, a partir de agora também a gente abre de forma radical o e-mail roncaronca@ufm.com.br para participação na nossa audiência. Então, se você gosta de Afrobeat, se você gosta de música de uma maneira muito ampla, Carlos Moura estará com a gente até meia-noite. Use e abuse. Então, você chegou a ler a declaração do Hussein Obama, presidente... Barack Obama, você publicou, né? Você chegou a ler? Deu tempo de ler, porque você trabalhou muito hoje. Eu não falo inglês. É um espetáculo. Ele no texto que está lá no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, ele declara o mês de junho, o mês da música afro-americana. Ele recomenda que as pessoas tenham essa ligação com artistas tão importantes que fizeram a cultura americana, a cultura planetária. Então, se você está sintonizado ao UFM agora, não deixe de entrar em roncaronca.com.br para dar uma lida nas letras do Baraquinho. Nandão, uma informação técnica muito importante à nossa audiência, sobretudo agora que o Carlos Moura vai ficar com a gente até meia-noite. Muitos dos nossos ouvintes entram no player da UFM Rio de Janeiro, onde nós estamos agora, e não conseguem a conexão de áudio. Então, o que foi devidamente explicado? A quantidade de gente sintonizada no Ronca Ronca, às vezes, extrapola a capacidade de absorver essa audiência. Então, se você tiver problema um dia, ou vier a ter hoje, de áudio pela internet, você basta ir para outra praça. Recife, São Paulo, Porto Alegre, Ribeirão Preto, outras áreas dentro onde do site, o espaço haverá para você saber de toda a informação que o Carlos está aqui com a gente. Dá para você, através do próprio site, escolher que cidade você quer ouvir. Como Ronca Ronca é um programa nacional, você vai ouvir em qualquer outra cidade que você clicar, São Paulo, Porto Alegre, e aí não terá problemas de conexão. É isso aí. Quantos minutos para Bolívia? 4 minutos. Vamos aproveitar, Nandão, para passar logo a informação do lançamento que nós teremos do livro, meu Deus, a biografia oficial do Fela Kuti, escrita pelo Carlos Mo, sábado, no Rival Mais Tarde, com a participação da Festa Macula. Tem a bula aí? Temos, cara, uma lista enorme, né? São várias datas de lançamento, bem legal. 9, 10 e 11 aqui no Rio de Janeiro. Dia 9 na Livraria do Museu da República, no Catete, às 6 horas da tarde. Dia 10 aqui no Rio, às 5 na Livraria da Travessa, no centro do Rio. Às 7h30 na Livraria Negra, na Lapa. Dia 11, domingo, no Teatro Rival, às 11, com a festa, como você disse. Dia 16 em Belo Horizonte, Dia 24 em São Paulo, no Espaço Cultural Serralheira. Dia 25 também em São Paulo, Espaço Cultural Mantilha. 26 em São Paulo, Livraria Café, Ponto do Livro. E no dia 29 em Porto Alegre, Centro Cultural. Todas essas cidades, por incrível que pareça, têm o EFM, né? Exatamente. E essa lista de eventos nós vamos colocar amanhã no site roncaronca.com.br para a rapaziada de outras praças ter exatamente essa informação importante do lançamento do trabalho do Carlos Moura. Carlos, eu já fiz essa pergunta a alguns bateristas no Brasil. Você consegue identificar aqui o som do Tony Allen e o som do Ginger Baker ou é só uma... Não, eu não consigo fazer essa diferença. Eu acho que ninguém consegue, nem os bateristas, os maiores estudiosos de Tony Allen e Ginger Baker não conseguem separar o que é um e o que é outro. Olha isso. São dois bastos. É verdade. Diga lá, Nandão. Vamos nessa? Pra onde? Vamos chegar na Bolívia. Ah, já? É. Então vamos, aperta aí, por favor. Oi, FM. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi, FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca, ronca, do Maurício Valadares. Nandão, que horas são no seu Rolex? 11h03. Então, a partir de agora, a chapa vai esquentar. Agora muito. É pra valer, né? Durante a nossa subida pra Bolívia, eu acertei alguns detalhes aqui com o Carlos, que, aliás, está acompanhado por um trio calafrio de altíssima categoria. Né, Nandão? Pô! Quer apresentar também? Eu apresento o Rajão, que é um cidadão que está trabalhando num documentário sobre Fela Kuti no Brasil, procede a informação. E essa dupla espetacular, McGill à direita, uh-huh, e Lúcio Branco, consequentemente à esquerda, a dupla de DJs, que estará sábado no Teatro Rival, junto com Carlos, na festa Macula, o único evento dançante na cidade de São Sebastião, 110% voltado à música africana. Procede a informação? Positivo e operante. Aí, então, a partir de agora, ó. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! É isso aí. Então, como eu disse, eu estava acertando alguns detalhes aqui com o Carlos, para que a gente aproveite ao máximo a passagem dele pela UFM. Então, é o que eu disse para ele. Hoje em dia, muita gente fala de Fela Kuti, muita gente se interessa por Fela Kuti, compra os discos, baixa os discos, troca informação, lê muitos artigos e agora, sobretudo, com seu livro no mercado, as pessoas vão se informar ainda mais. Mas o que eu gostaria de ter de você, como esse poço de informação sobre o Fela Kuti, como começou a história do Fela Kuti? Como que ele se interessou por música? Por que caminhos ele optou sonoros? Como que o coração, a alma, a mente dele foi se formando para ele se tornar uma figura tão especial e praticamente única dentro desse painel sonoro que a gente tem no planetinho? Maurício, sabe que Fela nasceu dentro da música. O pai dele era um reverendo, era um diretor de uma grande escola secundária, a escola de Abeokuta, mas ele era um reverendo, era um pastor, e ele tocava o piano, compunha, mas já ele vinha de uma família já de cristãos. o avô de Fela era também um reverendo. Foi o primeiro reverendo que foi e gravou música cristã religiosa em Inglaterra. Os primeiros discos religiosos que se vendem na Nigéria, que aparecem na Nigéria, são os discos do avô de Fela. Então, Fela cresceu dentro dessa tradição de música religiosa protestante. Tocar piano. Ele sempre vê o seu pai tocando piano. Um reverendo. Então, ele vem dessa tradição. Então, ele cresceu com essa música religiosa. Mas quando jovem, aos 12, 14 anos, ele subitamente começa a ouvir outro tipo de música que interessou ele muito mais que a música religiosa. E era o High Life. Aí os anos 50 são os anos do High Life. 50, 60. O High Life que foi dar no King Sonia D, alguma coisa assim? Não, High Life, tô falando do High Life, não. Sonia D é muito mais tarde. Muito mais tarde. High Life é a música que estava causando um furor na África Ocidental, na África do Oeste, nos anos 50, antes da independência do Ghana, em 1957. Então, essa é a época formadora de Fela, quando Fela estava na escola, 12, 13, 14 anos, e aí ele se encontra na escola com um cara malandro que realmente gostava da música, é J.K. Bryan, que começa a levar ele, os clubes, eles começam a ir escondidos, tinham 14, 15, 16 anos, começam a ir para Lagos, a capital. A capital de Lagos, naquele momento, era o centro cultural, vibrante. Todo mundo aspirava a ir a Lagos. Fela é de Abeokuta, que é algo como 150 quilômetros de Lagos. E aí ele começa a ouvir esta música, o High Life, que é uma música dançante, swingante. E aí ele cai nesse mundo da música, se interessa por esse mundo da música. E tem, só te interrompendo, tem algum nome representativo dessa época, desse High Life aí? Esse é o nome do gênero. Sim, mas algum nome, alguma banda ou artista representativo dessa época? Lawson, tem muitos grandes do High Life daquela época, mas Lawson era um dos maiores. Que influenciou ele. Sim, que influenciaram Fela, que Fela estava ouvindo nessa época. Uhum, uhum. Mensah era um dos grandes e os maiores exponentes do High Life. O E.T. Mensah, volta e meia, passa por aqui. Um guitarrista espetacular, né? Que realmente deixou uma marca muito forte, como o Carlos está dizendo. Então, Fela, claro, já influenciado por tudo isso, Fela queria ser músico. Mas você sabe que na África isso é tabu. Os músicos são considerados como pessoas de baixa estirpe. Só os griots podem ser músicos. Se você quer ser músico, dançarino ou dançarina, não, no contexto africano isso não é. É visto como algo realmente ruim. E ele não podia dizer à sua família que ele queria ser músico. Então ele falou muito bem, como todo mundo, eles queriam, a família queria que ele fosse o advogado, o médico. Então ele pediu para ir para a Inglaterra para estudar medicina. Mas na realidade o que ele queria fazer era música. Isso foi o quê? 60 e alguma coisa? Sim, já isso não, os anos 50. 50 ainda. Fela está chegando à Inglaterra, acho que por 58, por lá, porque quando ele chegou, haviam os grandes distúrbios raciais de Notting Hill, que foi em 58. Uhum. Então ele deve ter chegado à Inglaterra entre 57 e 58. Mas quando ele chega na Inglaterra, não somente ele chega aí e encontra o High Life, mas vai encontrar pelo menos meia dúzia de outros grandes estilos musicais que vão interessá-lo, que vão influenciá-lo, entre eles, claro, o jazz, que ele vai encontrar pela primeira vez lá em Londres, mas ele vai encontrar também uma música muito importante, que era o calypso de Trinidad e Tobago, que nessa época eram os grandes do calypso, era Lord Sparrow, Lord Kitchener. Então ele vai ser influenciado por essa música, pro calypso, o mento, o ska da Jamaica, a salsa de Cuba, mambo. Era a época de Pérez Prado estava swingando, o Pérez Prado estava mudando a música com o mambo. E um conguista cubano, muito, muito, que chegou a ser famoso, Chano Pozo, estava também revolucionando o jazz, introduzindo as batidas da música afro-cubana. E aí Fela reconheceu, em essas batidas afro-cubanas de Chano Pozo, ele reconheceu sua própria música, porque Chano Pozo é da tradição Nagô Yorubá, a mesma tradição cultural de Fela. Então ele começou a ouvir todas essas matrizes diferentes de músicas africanas do exílio, do grande exílio. Ou seja, a cumbia de Colômbia, vallenato, cumbia de Colômbia, salsa de Cuba, jazz, rhythm and blues. Ele adorava Billie Holiday. Ele descobriu Billie Holiday lá também em Inglaterra. Então, toda essa confluência de músicas negras da diáspora já estavam sintetizando-se no espírito dele, na cabeça dele, como algo novo. Cara, eu vou chorar, bicho. Imagina um menino chegando em Londres, dando de cara com tudo isso. O cara ficou muito louco, né? From Abeokuta City. Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, Ronca Ronca, UFM recebendo Carlos Moro, o autor da biografia oficial de Fela Kuti. Ele está on tour por várias cidades brasileiras fazendo o lançamento desse livro espetacular. A história contada pelo próprio Fela Kuti para ele. Manja, na orelha. E o livro é escrito como se o Fela estivesse falando, Carlos, não? Sim, o livro foi escrito na primeira pessoa. Primeira pessoa, né? Sim, porque eu falei para Fela que eu não podia escrever esse livro. Eu tentei escrevê-lo na terceira pessoa. Fela disse, mas não estava dando certo. É, não dá certo. Não, esse negócio não estava dando certo. Não dá para substituir a fala da criança. Né? Fala de Fela, cara. Bom, mas aí o Fela chegou, tomou conhecimento dessa música que ele concluiu ser muito parecida com a que ele tinha na casa dele, e aí voltou de Londres com essas informações. Voltou para a Nigéria com essas informações. Sim, ele volta para a Nigéria influenciado, decidido a tocar jazz. Porque Miles Davis, Coltrane e especialmente Charlie Parker se converteram em seus deuses. Então ele estava pensando em uma fusão entre a música dele, que era o juju, a música juju, e o jazz. E aí é onde começa. A gente pode exemplificar isso que o Carlos está falando com dois discos que eu tenho aqui que talvez passem por esse período inicial. Isso, com os Kula Lubitos, exatamente. Pode ser esse aqui? Esse. Não, então desculpa, eu prossigo. Não tem como aumentar a duração desse programa hoje, não, cara? E aí? Depois, e aí? Não, mas quando Fela volta para Nigéria nos anos 60, já ele tinha montado já um grupo lá em Londres, o Kula Lubitos. Mas ele volta para Nigéria e ele quer fazer uma fusão entre as músicas tradicionais africanas, utilizando o jazz como a grande base. E aí, claro, aí ele se encontra com uma revolta do público, porque ele começou a trabalhar na rádio. E começou a balançar, a tirar essa música que ninguém compreendia. E a ser rejeitado. Mas ele insistiu com o jazz, até que pediram para ele de desistir de passar essa música na rádio. Os africanos não aceitavam o jazz. Olha o Kula Lubitos aqui, ó. Oh, Isso aqui no início dos anos 60, em Lagos, na Nigéria, era o que? Era o punk na Inglaterra no final dos anos 70? Botava todo mundo de cabeça para baixo? Sim, porque, claro, você entra com essa música na Nigéria e eles não reconhecem aí a base fundamental dele. Mas aí está a base dele, porque se você, se você olha, escuta bem, você está ouvindo já a base do calypso aí dentro. Aí dentro está os K. Já estava, Fela estava já fazendo a síntese, porque Fela é um grande gênio da síntese. Fela uma das coisas que ele dizia, olha, o músico deve saber quais são os sons que ele deve escolher e colocar juntos, casar sons, quais são aqueles que você deve descartar e aqueles que você deve casar. E já aí ele estava casando, já aí o Calypso, o Mentos, K, estava utilizando várias bases diferentes e estava já criando, já nos anos 61, 62, o início dos 60, já Fela está criando já uma música nova, sem saber, mas buscando algo novo. Isso aí passa despercebido na época, lá na Nigéria e tal, ou causa alguma... Bom, o que causa, olha, você está ouvindo que ele está tocando o saxofone, eles estão tocando o saxofone, é puro jazz. Mas os africanos não estavam acostumados a esse tipo de improvisação. Olha isso, livre. Olha isso. É isso que vai ser rejeitado. Esse saxofone, essa coisa livre, essas improvisações do saxofone vão ser rejeitadas porque não são... É estranho, não são, né? É estranho. E a própria mãe dele chamou ele e falou, olha, para de tocar essa música. Meu filho. Toca a música que os africanos gostam e conhecem. Várias mães falam isso para seus filhos rebeldes, transgressores, né? A mãe filho. De vários, a gente pode citar aqui uns... Agora, de enfiado, uns 100 nomes. Que tiveram suas mães azucrinando os ouvidos. Olha filhinho, só. Por que você não faz igual os outros, meu filho? Olha só. O Túlio, nosso ouvinte fissurado em música africana, manda boa noite para você, um abraço e pergunta: como é possível ter acesso a discografias originais de artistas africanos? Não temos quase informação do confuso mercado africano. E o que não falta é curiosidade. Me sinto mal em depender dos DJs londrinos para ouvir discos descobertos. Ah, você sabe que é uma variedade enorme de música que está saindo da África. Mas eu acho que ele está querendo ir na parte mais profunda da piscina. Não exatamente nessas coletâneas que abundam hoje no mercado internacional. Aham. E eu trouxe algumas aqui. Eu francamente não saberia dizer exatamente qual seria o lugar para obter o tipo de coleção que ele está buscando. Porque eu na internet há uma tal variedade, uma variedade enorme de música. Os outros dias há 3 meses, estava na Nigéria, no Ghana, na África do Sul. Olha, em um mês de passar somente de 3 países, eu me encontrei com mais de 200 músicos novos que eu nem conhecia, nem nunca ouvi falar desses músicos. Mas música excelente, que eu nem conhecia. Sim. Mas são músicas que não estão sempre acessíveis fora desses países. Mas eu acho que a internet é a melhor fonte. O Túlio é uma ratazana da internet. Explica melhor, Túlio, estou falando com você agora. Brasil, explica melhor a sua busca para a gente aproveitar o Carlos aqui, porque a internet, você sabe mais do que todos nós aqui juntos no prédio da Oi, onde nós estamos agora. Mas enfim, aí vamos voltar à situação do Fela no início dos anos 60, quando essa música começou a tomar a burdoada de todos os lados. Como que ele conseguiu dobrar o público, a imprensa, ou a mãe que tem um papel aí muito importante na vida do Fela Kuti. Como que ele conseguiu impor, vamos dizer? Bom, sabe que o grande choque de Fela foi quando ele estava tocando sua música, quando ele estava rejeitado. De repente, chega a Ghana onde ele estava indo constantemente, ele ia constantemente tocar no Ghana. Mas de repente desembarca um cara aí no Ghana, fantástico, com uma música fantástica, que Fela totalmente Fela, é a primeira vez que Fela viu uma banda desse tipo e ouviu esse tipo de música. E era Geraldo Pino. Era um músico de Serra Leona que tinha pego o funk de James Brown. Lembre-se que era o momento em que o funk começava, 66, 67. O funk começava a fazer esse grande furor no mundo inteiro, nos Estados Unidos. E Fela teve contato com o funk através da música de Geraldo Pino. E aí foi onde ele se deu conta que realmente ele teria que realmente mudar drasticamente de som. E começou a buscar o som dele. E há um capítulo aí do livro onde ele fala de Buscando Meu Som. É o momento que ele decide ir para os Estados Unidos. Fim dos anos de 69, ele vai para os Estados Unidos, fica aí todo ano. E aí ele bebe, realmente bebe o funk nos Estados Unidos. E é nos Estados Unidos onde por primeira vez realmente a música de Fela muda de uma maneira definitiva para aquilo que vai se converter no Afrobeat, porque o ano seguinte já começam os grandes hits do Afrobeat, Chacará, Chop and Quench, tudo isso data de 70. Uhum. Foi nos Estados Unidos realmente que houve essa reconversão de Fela. Isso aconteceu em Los Angeles, como consequência da experiência americana. Como você teve contato com a música do Fela? Olha, eu... Como e quando? Maurício, isso foi já 4 anos depois de que o Afrobeat nascesse. Era em 1974. Eu estava trabalhando como jornalista na França, Agence France Presse, e o governo nigeriano me convidou para ir lá preparar o Festival Mundial das Artes Negras. Eu fui com minha família. E a primeira semana que eu estava aí, fomos para um mercado. E, claro, eu, amante da música africana, esse mercado, um mercado enorme. Havia música por todos os lados, por todos os cantos. Mas eu vi um tipo de música que eu nunca tinha ouvido antes. E me interessei, me aproximei e perguntei, olha, o que é que está tocando aí? Quem está tocando essa música? E eles me falaram, Fela. Falei, quem é ele? Que tipo de música? Me falaram, onde posso encontrar essa música? Porque a música era tão linda, e era Chacará que estava tocando. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de música. E ele me falou, a pessoa que estava aí, me falou no mercado, que não, que essa é uma música proibida, que o cara que estava tocando essa música estava proibido na rádio, televisão, que essa música era... somente podia ser comprada clandestinamente. E aí eu comecei a procurar essa música, procurar com os amigos, quem é esse cara? Até que eu disse, eu quero conhecê-lo, quero ir vê-lo. Me falaram que ele tocava em um lugar chamado o Shrine, o Santuário, em um lugar de Surulere, um bairro muito pobre, muito, muito pobre. E eu falei com meus amigos, mas eu quero ir. Mas eles primeiros falaram com Fela para dizer que havia um cubano lá que estava trabalhando para o Festival Mundial das Artes Negras, que queria conhecê-lo, e ele mandou, falou, disse, liberou, tragam ele. E aí eu fui ao Shrine, e aí Fela me recebeu, claro, me recebeu em sua, sentado de cueca, sem camisa. Folgado, hein? Tranquilo. E aí ele, bom, foi um amor à primeira vista, eu adorei esse cara, eu adorei ele. E foi mútuo. Aí nos convertimos aí em amigos, grandes amigos. Comecei a visitá-lo, logo ele me visitou 2-3 vezes na minha casa. E aí eu comecei a frequentar o santuário praticamente todas as noites. Isso é meados dos anos 70? Isso é em 74. E aí, claro, quando o governo viu que eu estava frequentando um lugar que eles consideravam um lugar que era o centro da contestação. Lembre-se que naquela época estava o governo militar, era um governo militar, o governo que tinha saído da guerra civil de Biafra, era o general Jacobo Gowon. E daí a música dele ser proibida, né, que você falou. Assim como aqui no Brasil, várias sim, músicas. A música, claro, era um regime militar e ele estava contra os militares. Fela tinha apoiado os Ibois, os biafrenses, durante a Guerra Civil. Ele estava contra o governo federal e ele apoiou os biafrenses. E Fela via esse governo como um governo opressor. E o governo era, claro, o governo militar é um governo como os militares daqui, governo fascista. E o fato dele estar totalmente contra esse governo queria dizer que todos aqueles que se aproximarem a ele eram também inimigos. Subversivos, eram inimigos. E aí, claro, não tardou para que as autoridades... Você teve problemas com isso? Ah, não, as autoridades me chamaram e me falaram, olha, aqui... Olha só, meu amigo. Não pode ser, você foi... Trouxemos você aqui para trabalhar para o festival, é o governo que trouxe você, você está com subversivos, com os maiores subversivos, e aí não... Mas a música dele é muito boa, se não for. Ouve isso aqui, ouve não, isso aqui. Não, o problema é que eu falei, eles me falaram, você tem que optar, não pode estar com subversivos e ao mesmo tempo trabalhando para o governo. Eu falei, já eu optei, já. Them go reach the road, go slow, go come. Suffering and smiling. Them go reach the road, police go slap. Vamos informar que estamos ao vivo até meia-noite. Temos mais 30 minutos apenas para desfrutar da presença do Carlos Moura, essa lenda que está ensinando a gente olhar para trás, Nandão, e começar tudo de novo, né, cara? Principalmente demais. Nós dois, né, Nandão? Ó, que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Né? Porra, isso aí é abissal. Fala, Moval e Nandão, nesse dia profético de despedida do Ronalducho, com a biografia do Fela ecoando pelos quatro cantos de Vitória, quezinha de jornal local. Vitória, nós temos uma torcida frenética. E por vocês aí para o Brasa. O Fronte Capixaba está reunido tomando um vinho com a cabeleira altíssima, recebendo uma luz dessa cidade de São Sebá, afinando nossas audições. Cuba Libre, abração. Quem? Paul, Léo, Arrudinha e Dr. M. Não, eu vou voltar a fita aqui, vou falar de novo a escalação desse ataque aqui, meu amigo. Olha a linha de ataque das crianças. Kempeol, Léo, Arrudinha e Dr. M em Vitória. Cabeleira altíssima ao som de Fela Kuti, tá bom? Bom, a gente se enveredou por esse início, que eu acho que você realmente sintetizou como o Fela... essa informação para a nossa audiência, realmente para saber como que essa árvore nasceu. Né? Como o João Saldanha dizia, não tem filho de chocadeira, as coisas não acontecem. Ah, o cara teve uma luz e fez o Afrobeat. Não foi assim. Né? Tem um processo, tem uma série de influências, e aquele negócio batendo no liquidificador, e ele tirando, botando, tomando porrada, e chegando a essa música que hoje, felizmente, por todos os canais de comunicação que nós temos, uma quantidade de gente muito grande... tem conhecimento. Então, eu acho que poderia propor aqui esse trio Calafrio, profundo conhecedor do assunto e seus amigos, da gente pular alguns anos e cair exatamente agora, em 2010, 2011, de repente de ter, por cima da sua experiência gigante, como que você vê a música do Fela hoje, sendo tão absorvida, sendo tão entendida, compreendida, como você diz, uma quantidade... né, impressionante de novas bandas com essa informação. Como você passou esses anos todos, você imaginaria, então para fazer uma pergunta, você imaginaria que depois de tudo isso que você vivenciou, você chegaria em 2010, 2011, com a obra do Fela, a música dele sendo totalmente buscada e compreendida e dando outros frutos, né? Eu trouxe um antibalas, trouxe um monte... Se você quiser, a gente pode falar do espetáculo lá da Broadway, eu não... mas enfim, até para Broadway a vida do Fela foi. Você esperava isso? Sim, sim, absolutamente. Porque eu sabia, quando eu escutei essa música em 1974, eu sabia que não estava ouvindo um hit. Eu sabia disso. Eu sabia que eu estava ouvindo algo novo, que eu estava... E depois, quando comecei a frequentar a Fela, quando comecei a visitá-lo, comecei a ficar com ele, na casa com ele, vendo ele compondo sua música, eu compreendia que o que eu estava ouvindo era um gênero novo de música, que não era um... O que Fela tinha criado era um gênero. E no século XX, eu não sei de nenhum músico que tenha criado um gênero de música. O jazz é um gênero que foi criado por milhares de pessoas, nem se sabe quem foi. Blues igual, milhares de pessoas participaram. Salsa igual, em Cuba, todos os gêneros musicais que eu conheço, não posso identificar nenhuma só pessoa como sendo aquela que criou. Agora, o Afrobeat é um gênero que foi criado por Fela. E eu sabia que o Afrobeat era uma música que tarde ou cedo ia andar pelo mundo inteiro. Eu sabia disso. Sabia que era uma questão de tempo. Porque o que aconteceu foi que essa música foi encarcerada, ela foi encurralada, ela foi impedida de ter a expansão. E Fela viveu tudo isso durante toda a sua vida como uma injustiça. Ele tinha consciência do que ele tinha feito. E ele vivia esse encarceramento, essa guetoização forçada a qual os militares submeteram essa música. Ele viveu tudo isso. Eu acho que como uma injustiça. Eu acho que uma das coisas que mais entristecia Fela era isso. Porque ela queria que o planeta inteiro ouvisse sua música. Ele sabia que ele tinha algo para o planeta inteiro. E Fela viveu com uma tristeza muito grande. Fela era alguém de muito triste. E vocês, quando vão ler essa biografia, esta vida puta, vocês vão ver. Porque eu falo com ele. A tristeza, tu eres um homem triste, por quê? E ele explica por quê. E uma das coisas, essa música tão alegre que vocês estão ouvindo, está saindo de um fundo de tristeza extraordinária. E ele se sabia injustiçado. Ele sabia que ele não estava dando para o mundo inteiro o que tinha criado. Fela, inclusive, morreu sem ouvir suas próprias composições em disco. Fela fez algo como uns 70 e tantos discos, mas há mais de 150 composições que ele nunca escutou em disco. E ele sabia disso. Então, eu sabia, sim, sempre soube, que tarde ou cedo essa música ia sair. Se expandir. E que se expandir, que quando as pessoas o vissem, iam descobrir a grandeza que era dessa música. Waka waka waka, waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry cry cry. Waka waka waka. How many? How many? How many? Waka waka waka. How many? How many? How many? Waka waka waka. How many? How many? How many? Waka waka waka. How many? How many? How many? Waka waka waka. I see ya waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry. Cry, cry, cry. Waka, waka, waka. How many, how many, how many? Waka, waka, waka. How many, how many, how many? Waka, waka, waka. How many, how many, how many? Waka, waka, waka. How many, how many, how many? Waka, waka, waka. I say ya waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka. I walk a many village, and we are in Africa. I walk a many village, and we are in Africa. Pastor's house, 9 day fine pass. My people, them, they stay for God's surroundings. Pastor's dress, 9 day clean pass. He had for my people, for them to buy soap. Pastor, na him them give respect pass. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things to Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. He em espírito Cristo, mas Jesus, mas Jesus, mas Jesus, mas Allah Akbaram, Hamadu Salam Aleku Hala. Ronca Ronca e a UFM recebendo Carlos Moa, cidadão cubano que reside em Salvador há 10 anos, fala esse português muito melhor que o nosso. Sim. Não, ainda não, ainda não. Muito, fala, muito fala, melhor. Te garanto. Pelo menos com um charme muito superior. E um sotaque enorme. Não, sotaque é um espetáculo. Eu quero sair daqui com esse sotacão seu, cara, um pouquinho só. Mas a UFM recebendo o Carlos Moura aqui. O livro já está nas livrarias? Eu vi o Sim, livro já, hoje. Já desde esta semana já está entrando nas livrarias. Já. Então já amanhã no site do Ronca Ronca a gente vai colocar o mapa de lançamento do livro. E sábado agora no Rio de Janeiro, junto com a Macula, nós teremos um lançamento mega ultra festivo. Mas enfim, voltando ao Fela para aproveitar o máximo de você. Como era o processo criativo? Como que o Fela juntava as pontinhas para criar o som dele, os arranjos, os músicos, como era isso? Ou ele era um cara meio preguiçoso que se rendia a essa imagem de loucura que a gente conhece através de outras histórias? Não, você sabe que Fela era um provocador. Fela gostava da provocação, porque ela, para ele era um instrumento político a provocação. Então o público via o Fela provocador. Mas o público não via o Fela aquele que estava produzindo a música. Esse Fela que estava produzindo a música era extraordinariamente disciplinado. Ele trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Ele estava ensaiando, trabalhando seu instrumento constantemente. E Fela estava constantemente compondo. Fela, não havia um momento em que Fela parava de compor. E ele gostava muito de ter muitas pessoas em torno a ele, discutindo, falando, discutindo de todo tipo de coisa. Sempre estava me pedindo livros distintos, de antropologia, sociologia. Ele lia muito, Frantz Fanon lia muitos livros sobre egiptologia, sobre história antiga. Mas ao mesmo tempo que Fela estava lendo, estava compondo. E ao mesmo tempo que ele estava comendo, estava compondo. Fela estava discutindo contigo, estava compondo. É por isso que as composições deles foram... quando Fela morreu, já tinha algo como 200 composições que Fela já tinha feito. A maioria das quais ele, claro, nunca viu gravadas. Mas Fela era capaz de estar falando contigo e de repente, quando já ela tinha composto já o que ela tinha terminado o seu trabalho, na cabeça dele, cada som já estava pronto na cabeça dele. Nesse momento ele chamava, mandava buscar os músicos e aí de repente começava a montar esse enorme edifício complexo que ele tinha composto aí quando ele estava falando contigo, comendo, discutindo, rindo. Fela compunha o tempo todo. E ele tinha um processo de composição que era o processo dele. Ele não parava para ter uma hora de composição, ele estava compondo o tempo todo. Quando estava pronto, aí os músicos tinham que vir e aprender cada uma das partes deles e aí começavam os ensaios sem parar até que efetivamente, porque ele era um grande perfeccionista, ele não permitia o menor desvio de um músico. E ele ouvia tudo de uma maneira bem, bem precisa. E ele sempre exigia a precisão. Então, Fela era alguém de precisão. Lembra o James Brown até, né? Não, é muito impressionante isso, porque a noção que a gente tem desses músicos absolutamente libertários e transgressores é de que a porra louquice meio que camufla, né? Ou vai escondendo as coisas. Mas se você citar John Coltrane, por exemplo, John Coltrane seguia a mesma cartilha, né? Era de um preciosismo, de uma busca de uma coisa... concreta mesmo. A música do John Coltrane, por mais que você ouça uma improvisação absurda, você pode entrar que aquilo ali é um delírio. Certamente é um delírio, mas é um delírio absolutamente planejado, estudado. O som ali não está gratuitamente, nada é gratuito. Isso que o Carlos está falando do Fela Kuti é realmente impressionante. Sobretudo para a garotada que está ouvindo, tomara que esteja ouvindo o programa hoje, essa rapaziada que recebe a informação da música do Fela Kuti, que saiba que o negócio não é tão simplesmente pelo prazer de fazer a música. Né? Lógico que isso aí é o teto da coisa, mas a estrutura para você fazer isso é uma coisa muito séria, de estudo, de dedicação mesmo. Não tem moleza. Claro. Que coisa, cara. Eu falei aqui do John Coltrane. Carlos, você tem uma informação musical gigante e com suas raízes jamaicanas. Já falou da origem da música jamaicana que foi desembocar no reggae e tem essa informação bem ampla mesmo. Então vou fazer uma pergunta muito pessoal minha. Qual músico você gostaria, se é que isso já passou pela sua imaginação, de ver o Fela Kuti gravando? Com qual outro músico, não da banda, não nigeriano, não africano, você gostaria de ver Fela Kuti? E eu queria que Fela se aproximasse de um grande músico que ele não gostava. Isso é ótimo. Certamente daria um disco espetacular, né, cara? Era Bob Marley. Ixi, mano. Sério? Não, mas é outro nome que a gente não tem como não pensar em Bob Marley, em Jimi Hendrix, né, no Fela, no James Brown. Né, são músicos absolutamente inigualáveis, que criaram uma marca tão forte, sobretudo depois dos anos que eles encerraram a produção e que se mantêm totalmente vivos, né? Mas ele não gostava do Marley. Não, Bob Marley gostava muito de Fela. Mas Fela sempre disse que Bob Marley era um traidor. Bob Marley era uma questão pessoal, não tão musical. Bob Marley era o quê? Traidor. Um traidor. Traidor. Ele pensou... Porque, claro, na época em que Bob Marley estava tendo esse sucesso mundial, Fela estava sendo reprimido. E Fela estava sempre se recusando a fazer essas faixas de 2-3 minutos. Ele falou, eu não faço isso. E como a música dos Rastafarian, dos Rastas, é uma música também que seguia esse formato longo de Fela. Esse desenvolvimento, a introdução e logo. É uma música trânsica. Uhum. Ou seja, a música de Count Ossie. Essa é a música do Rastafarian. O Rastafarian é uma música de composição longa, de 15 minutos, 20 minutos. E essa era a música que Fela identificava como a coisa autêntica. Então, quando Bob Marley passa a fazer essas faixas menores, de 2 minutos, 3 minutos, ele viu isso como uma traição, como alguém que se vendeu para as grandes... Uma adequação, né? Exato, para as grandes... empresas musicais que estavam exigindo de Fela essas faixas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E ele chegou até a calificar Bob Marley. Tivemos muitas brigas em torno a Bob Marley. Porque um dia ele me disse, Bob Marley é um agente da CIA. Bem falei, disfarçado, né? Muito bem disfarçado. Eu falei, não, isso é ridículo. Como tu pode dizer isso? Cara, essa conversa não foi gravada pra gente tocar aqui no Ronca. Maravilhoso. Ele sempre teve essa animosidade contra Bob Marley. Ele realmente não gostava dele. Talvez ele gostasse do Lee Perry, né? O cara que produziu o Bob Marley, que deu o dub de uma forma, né, criou o dub praticamente. Olha só que interessante, Belo Horizonte. Oi, Nandão, Emaval, que programa é esse? Puta que parilhe, imaginei uma conversa dessa com o Carlos aqui em Minas. Beira de fogão de lenha, pão de queijo, torresmo, cachaçinha, para varar a madrugada dentro. Abração, Thiago de Belo Horizonte. Olha só. O clima é esse mesmo. ITT International TV International TV International TV oh. International TV International TV. mas pelo andar da carrocinha, ele provavelmente nunca teve um desejo de se juntar com algum outro músico, de fazer não, um disco. Não, Fela não era alguém de se juntar com outros músicos. Inclusive, esse não era o jeito dele. Acho que numa entrevista que eu li sua, falando sobre o livro, você diz que ele tinha até uma certa resistência em escrever esse livro contigo, em fazer o livro. Não, teve uma resistência total. Desde o início de nossas conversas, eu falei, olha, Fela, tua música a gente gosta. Mas tudo aquilo que tu tá dizendo, a gente não sabe o que tu tá dizendo. Essa mensagem, as pessoas não conhecem. Então, temos que sentar e temos que fazer um livro. Ele me falou de jeito nenhum. Ele me disse, não, isso é coisa de europeus. Ele me falou, eu não quero, não estou interessado em esses livros. Ele me falou, em que língua tu vai escrever livro? Tu vai escrever a língua, o livro em alemão, em inglês, em francês, em espanhol. Mas aí eu não estou interessado, meu povo não fala essas línguas. Ele deve ter falado, isso é coisa para Bob Marley. Pois é, ele tinha uma preocupação com a história do próprio continente, isso, do próprio país. Isso, isso. Fela estava sempre focado sobre aquilo que ia beneficiar imediatamente o seu povo. Ele falava, quando eu canto minha música, vá diretamente de minha boca para a orelha do meu povo. Estou incitando ele para que ele se rebele contra os ditadores, se rebele contra os poderes que estão... Revolução, né? Claro. Então ele me falou, olha, se tu escrevesse essa música na língua de Urubá, eu poderia considerar isso. Mas tu não fala Urubá? Então, claro, eu não falava de Urubá, então ficou a coisa assim presa durante muitos anos. E é curioso que ele vai para Londres, né, descobrir o mundo e a música do mundo, e volta, quer voltar para casa para transformar a Nigéria através da música, né? A princípio me parece isso. Sim, porque Fela se convirtiu em um panafricanista fervente em 1969, 70, já ele volta para a Nigéria de Estados Unidos, é transformado pelo Black Power. Ele leu a biografia de Malcolm X, uhum, e chorou. Ele chorou. E a partir de aí, ele me disse que a partir de aí o mundo tinha mudado radicalmente para ele. Que ele compreendia que ele não era africano, que ele tinha que reafricanizar-se primeiro, reencontrar suas raízes, e que por isso é que a música dele mudou, porque ele estava mudando, o próprio Fela estava mudando desde o ponto de vista da consciência política dele, consciência cultural. E se você olha para essas primeiras produções, Lady, Gentleman, são ataques contra o africano ocidentalizado. Uhum. Então ele identificou a ocidentalização como uma perda da cultura nacional, da cultura dos africanos. A Cláudia diz o seguinte, é uma ótima noite a todos, estou emocionadíssimo, vi Fela pela primeira vez no Ronquinha, e agora esse relato de quem conviveu com ele, tão de perto. Que dádiva o Carlos Moura revelar essas lembranças tão pessoais. Abraço forte a todos vocês. Obrigadíssimo pela aula. O Fela subiu para conversar com Jimi Hendrix, Cartola, Bob Marley e Tim Maia, por mais que eles ainda não estivessem lá, alguns deles que a gente falou aqui, em 1997. Você esteve com ele quando, pela última vez? A última vez que nós nos vimos foi em 83, acho que foi em 83. Deve ter sido entre 82 e 83. E aí, Fela, eu fui embora da Europa, o livro saiu. Isso que é interessante falar, a primeira edição do seu livro de quando é? A primeira edição foi em 1982. Uhum. O livro foi escrito em 81, há exatamente 30 anos. Não. E sai primeiro em francês, como Cette putain de vie, que é esta vida puta. Uhum. E sai 6 meses depois em inglês, em Inglaterra. This Bitch of a Life. O livro teve um grande sucesso e durante 5 anos assim teve sucesso. Eu fui embora da Europa, fui para o Caribe por causas pessoais. Meu matrimônio quebrou, se desintegrou. Então eu tive que me desloquei, saí da Europa, fui para morar no, na ilha de Guadalupe. E aí perdi contato com Fela, porque Fela aí foi imprisionado. Fela, em 83, 84, Fela cai em prisão, aí ele fica 3 anos em prisão. Então aí perdemos contato, porque eles enviaram ele para cortá-lo do mundo exterior, eles enviaram ele para o norte muçulmano, a Maiduguri. Então eu perdi todo o contato, não podia nem cartas, não podia passar nada. Entre, eu estava de um lado do planeta e ele estava do outro lado do planeta, e além disso estava no norte da Nigéria, incomunicado do resto do mundo, e aí perdemos contato. Nunca, nunca mais nos vimos. To become of high position here, him go bribe some thousand naira bread. To become one UC lessy chief. Você sonha com o Fela Kuti? Fela Kuti me influenciou muito na minha vida. Há tantas coisas que eu sou hoje que eu sou por causa de essa aproximação profunda com ele. Foi uma amizade muito grande, foi uma fraternidade. Nós nos compreendíamos. Ele tinha uma grande confiança em mim, eu tinha uma grande confiança nele. Eu era eu era exilado político já nessa época, e ele me disse: eu também sou um exilado político. Eu sou um exilado interno, tu eres um exilado externo, eu sou um exilado dentro do meu próprio país. Então, durante essa época de 9 anos, 10 anos que estivemos juntos, ele me passou muitas coisas. Aprendi muito, muito, muito de Fela. E mudei muito, porque eu cresci dentro do mundo ocidental. E essa luta por recuperar minha identidade, essa luta pela negritude, por recuperar essa confiança como ser humano, que ele também teve que fazer, ele me ajudou muito nesse sentido, a recuperar essas raízes africanas. Então a Fela me marcou enormemente. Eu diria que o Carlos Mu, que eu sou hoje, não poderia ter sido esse Carlos Mu sem a influência dele. Sem dúvida nenhuma, o programa mais emocionante desses 5 anos de Ronca Ronca no UFM. Sinistro, cara. Faltam apenas 5 minutos, infelizmente. Carlos, uma mensagem que chegou pelo e-mail mais antigo, antes da roda. Fela acreditava na imortalidade até o fim da vida, se recusou a receber auxílio médico, pois acreditava mesmo na sua imortalidade. E acabou que ele realmente se tornou imortal. Sim, é verdade. Fela vive e vai viver para sempre, porque essa música é imortal. Infelizmente está acabando o milho, está acabando a pipoca. Então eu não tenho mais nada para falar, sinceramente. Alguma coisa, algum detalhe que você gostaria de passar para a gente, para a nossa audiência? Repito, estamos ao vivo, rasgando o Brasil de Recife a Porto Alegre nesse exato instante. Algum assunto por onde a gente não passou que você gostaria de falar? Alguma informação? Maurício, o importante para mim é simplesmente de deixar com o público que está nos ouvindo uma coisa. É que essa música maravilhosa, imortal, que eles estão ouvindo e que ouvirão, tem um fundo político, tem uma mensagem. Não é somente uma música de entretenimento. É uma mensagem por trás dessa música. As palavras estão, ela está dizendo que nós não devemos aceitar as condições de miséria, as condições de racismo, as condições de opressão na qual estamos vivendo. Temos que sempre ter em conta que quando ouvimos essa música tão alegre, ao mesmo tempo estamos ouvindo alguém que está pedindo algo, está pedindo uma mudança radical na sociedade. Então isso é isso, fundamentalmente, que eu gostaria de deixar com esse público que está nos ouvindo. E quero agradecer para ti o fato de ter me convidado a passar um momento tão agradável com todos esses ouvintes. Agradecer a nossa audiência que entupiu a caixa de e-mails do Ronca Ronca. O programa estará amanhã em oifm.com.br, uma segunda hora de Ronca Ronca inesquecível, sem igual, como o Nando falou, em 5 anos, certamente o programa mais cabeleira alta, o programa mais emocionante, o programa mais genial por conta da visita que nós temos ainda aqui com a gente. Lembrar, Nandão, que terça-feira que vem o programa será gravado. O programa de terça-feira que vem será histórico. Absolutamente histórico. E eu peço para que as pessoas não fiquem preocupadas com a minha integridade física, porque o Vasco disputa amanhã a final da Copa do Brasil. E o programa será gravado, mas tudo estará tranquilamente resolvido. Então, não se preocupem, o programa será gravado por outras razões. Mas já avisamos de antemão, uma semana de antecedência, que o programa terça-feira que vem será gravado. E o programa do Carlos Mo amanhã em oifm.com.br. Esse é para ouvir. Gravar uma fita cassete. Já pensou botar uma música do Fela e ficar ouvindo uma hora de Carlos Mo? Agradecer, como eu disse, a nossa audiência. Infelizmente, não deu para passar todas as perguntas para ele, mas realmente a gente agradece do fundo da alma essa conexão da nossa audiência com o programa, com a FM e sobretudo com a música de Fela Kuti. Hoje aqui a música representada pelo Carlos Moura. Agradecer ao Rajão, ao Mr. White e ao Zé McGill pela presença, por terem trazido o Carlos até a UFM. E a você, eu não tenho mais nada para falar. Agradeço. Somente agradecer. Eu só vou te levar para casa, cara. Já tem onde tirar um berço hoje? Tirar um tranquilo? Tem lugar? Tenho. Mas muito obrigado. A próxima vez... Vou arrumar uma cama de disco de Fela Kuti para você danar hoje. Obrigado, Carlos. Realmente obrigado, maravilhosa você, noite. Maurício, obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Um beijo. Terça-feira que vem, programa gravado. Boa noite. Beijinho. Juca, um beijo. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM, livre.